real tempo, um tempo que eu não vejo mais. Me diga quanto tempo faz, me diga pra onde o vento vai. Se for pra destruir, me chame. Se for pra refrescar, fico pra trás. Vejo uma briga de gangue no meu bairro. Jovens cegos pra assumir o poder, pra sumir com que se pareça um obstáculo. E todo ouro, toda grana, toda prata será pouco para nossas baixas. Faço os cálculos, é tudo o que vi, o que vou vendo, o que vivi, que vou vivendo. Me lembra que a minha fé vai na Bíblia e na Glock. Não me sufoque, mano, se enfoque querendo hip hop. Pior que um dia tudo cai, é. Quantas mentiras ditas e a vida na pista, se faça de surdo. O mundo grita, eu inverno no inferno da minha mente. Eu me interno, ela é prisão, eu interno na perpétua eterno réu. Um salve pros aliados, pra justiça e liberdade, pros amigos encarcerados. Sete caroçada pros que foram pro outro lado. Quem é da área tá ligado. E um salve pros aliados, pra justiça e liberdade, pros amigos encarcerados. Sete caroçada pros que foram pro outro lado. Quem é da área tá ligado. Portando polo, Ralph Lauren de XT na contramão. Só peço pra que os anjos orem pelo meu AK, trovão a carga. Tá separado e tem mais quatro no plantão. Menor tá na visão da escada quando veio o caveirão. De contenção na posição, defendo a minha função na bala. Dois curto e uma longa, assim nós vara a madrugada. Playboy quer tirar onda, vira o corpo na mala do Opala. Respeito não se compra mais, nada da vida é de graça, chapa. Seja bem-vindo aos tempos de guerra, guerra. Ponto onde o sentimento se encerra. Então eu te apresento o sofrimento que há na terra. Minha rima certa, os otários que erra. Do PTK ao fim, eu tenho os contatos na norte. Ao bonde dos magrina, caçador malote. Mas sem essa de sermão, lembra, não passa nada. É tipo a lâmina da faca enferrujada, fala. Um salve pros aliados, pra justiça e liberdade, pros amigos encarcerados. Sete caroçada pros que foram pro outro lado. Quem é da área tá ligado. E um salve pros aliados, pra justiça e liberdade, pros amigos encarcerados. Sete caroçada pros que foram pro outro lado. Quem é da área tá ligado.